expulsá-la da casa espírita ou não? Queria perguntar a vocês. Não. Não? Não. Bom, se a casa espírita é um hospital, e se estamos todos em tratamento, a gente não deve colocar os doentes fora do hospital, não é isso? Mas há pessoas também tão atrapalhadas, tão doentes, problemas mentais, às vezes, que nós temos que afastar do convívio. Porque senão nós estamos sendo com falta de caridade com os outros, caridosos com ela e falta de caridade com os outros. Lá em Fortaleza tem uma senhora assim, problemas mentais, faz uma confusão danada. E o pior, ela me adora. Então, às vezes, na casa espírita, tem essas pessoas muito complicadas. E Divaldo nos diz, não confunda bondade com falta de firmeza, falta de energia. Firmeza. Porque Chico foi um exemplo para nós, sim, mas o nosso modelo e guia é Jesus. E Jesus sempre foi firme, austero, quando necessário. Não se calava diante dos erros como nós nos calamos. Nós somos coniventes com o mal. E eu fico me perguntando, imaginando Allan Kardec, na questão 932 do Livro dos Espíritos, já quase no finalzinho daquele edifício doutrinário, ele exclamar, perguntar, mas por que tão comumente no mundo o mal é que predomina? E os Espíritos respondem, pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos, intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Nós temos que querer, pessoal. Ah, Nazareno, mas eu faço a minha parte. Não atrapalho ninguém. Venho à casa espírita, estudo, tomo meu passe. E aí? Eu não faço mal a ninguém. Tá tudo certo? 642. Allan Kardec pergunta se bastará o homem não fazer o mal para assegurar a sua felicidade futura. Basta não fazer o mal, está tudo bem? Não. Porque se somos responsáveis pelo mal que nós fazemos, também somos responsáveis pelo mal que surge da nossa omissão no bem. Então, na hora que a gente se omite, quando poderia ajudar, a gente está se comprometendo. Daí a importância de nós participarmos. Mas, Nazareno, como é que eu vou chamar a atenção daquele trabalhador que está equivocado? Allan Kardec pergunta em O Evangelho Segundo o Espiritismo ao Espírito São Luís, é lícito repreender alguém que está em erro? E ele diz que depende. Temos que analisar as vantagens, as desvantagens, e discorre sobre o assunto. E nós podemos nos recordar da lição do Cristo, dizendo, se o teu irmão está em erro, fala com ele em particular. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se ele não te ouvir, chama o pequeno grupo, a diretoria, para falar com ele. Se ele não ouvir, chama, fala em, diante de toda a assembleia. Nazareno, mas ele vai ficar com raiva de mim. Mas é falta de caridade com ele, se a gente deixar ele prejudicar outras pessoas. A pessoa vem aqui na frente e diz, olha, Allan Kardec não sabe de nada, rasguem os livros de Kardec. E vocês vão ficar calados? O coordenador da palestra tem o dever de chegar aqui, olha, nós respeitamos o entendimento do nosso irmão, mas queremos deixar claro que Allan Kardec é a base, a doutrina espírita é a estrutura fundamental, o estudo das obras de Allan Kardec. Porque se ele não faz isso, ele está sendo descaridoso com a plateia e está faltando com a caridade com o próprio trabalhador. Porque na hora que ele está prejudicando outras pessoas, meus amigos, ele está se comprometendo. A gente tem que impedir isso. É para o bem dele que a gente vai fazer. Porque acima dele está a casa espírita, está a plateia. Então, a gente ter essa consciência da importância. Mas, Nazareno, como é que a gente deve fazer? Vamos aprender hoje aqui como dar o feedback, como dar o retorno para uma pessoa que está um pouquinho atrapalhada. Isso foi tema de um estudo em Brasília que eu participei. Eles disseram assim,